Ponto, da direita, corre, igual a bola, da pista, 19, 8, controle, 5, 4, 0, 7, 4, 3, 2, 5, 4, 7, 7, 2, 3, 4, 7. Correto, quando pronto, só impulso back, acionamento na remota. Chamarei, obrigado. Boa noite, zero, nice. Avistando o Boeing 737 da Sideral, à sua direita. Este tráfego ele vai aí pro pátio 4. O senhor está no acesso do pátio 4. Se tiver, ingresse pela pista 197, prossiga até a cabeceira. A linha mantenha. Salvador, bom dia. 3304-2200 para 140, tem essa informação em dia. A pista vai observar o helicóptero que na sua frente, dê passagem ao mesmo sideral e aguarde 98, gente. Guardando aqui até a decolagem. Ele vai alinhar e manter, ok? Alinhar e manter para o senhor poder ingressar para o passo 4. Bom dia, Sony, identificação dessa via chegada a Bonfim para o nível 050 QNH 1005. Via 050 1005 3304. Sideral, o senhor pode prosseguir, ok? O senhor, com o seu reboque, o helicóptero irá apenas manter. O senhor prossegue com o reboque, que o mesmo irá aguardar o senhor livrar a pista para decolar. Positivo, senhor da Tânima, sim, obrigado. Tango Índia, aguarde cópia, Tomaca 4298. Do 4298, aguarde pista livre. Airlines 980 on the ground at 24, leaving the runway on Golf Taxiway. Next one to the right, ground 129. Golf Taxiway, next one to the right, 121.9, American 980. Eco Tango Índia, informe paz que encontra-se. Confirme, passo 3. O passo da AD, ok, copiar. gente mantém a posição e aguarde autorização para decolagem. Lerca 9 Arturo, text via Alpha, report B4 Juliet. Autorizado pouso no 60 graus 10 nós. Autorizado pouso, pista 10498. Para a descida. Trip 5217, desça para 4000 pés, QNH 10 no 5. Para 4000 no 0 no 5, 5217. Irá no corredor forte. A frequência do controle 1998, transponder, será o 0273, Cotejo. Tango Injetor, recebendo a sua transição muito ruim, ok? Muito ruim. A clareza está de 2 para 1. Não consegui entender o seu cotejamento. Por gentileza, repita. Para o solo em 121 no décimo 9. 219 na ponta. Fox, sobre a América 4298. Uno 434, chama o controle 1 no 9, décimo 8. 19-8. 1-8-6, Eco, Tango Índia. Bom dia, mano, 434, mata aí 1-5-0, 10-10-10. Uno 434, acione a identificação. Essa via chegada a Mari para o nível 060. QNH no 015, reduza para 220 nós. Vou Mari, descendo 060. Reduzindo 220 nós. Tango Índia, autorizado o táxi, chame para ingresso, pista 97. Papa Romeu Lima, Bravo Alfa, decolou os 27, chame o controle, até o regresso. Até o regresso, Bravo Alfa. O seguinte retorno a Salvador, pro do farol de Itapuã, QNH no 0 no 5. No pátio. A 2 quilos Zulu, autorizado Cairu, 1000 pés. Decola 17, desculpa direita, corredor a 7. O controle Salvador opera em 198 e o transponder 0162, Cotejo. 20, Bravo. 5217, vetoração final ILS X-Ray, pistão no 0, curva esquerda, proa 215, limite localizador, desça para 2000 pés. American 980, continue your text via Juliet Gate 11. Juliet Gate 11 for American 980. O azul 4298 segue o tráfego da American Airlines via Juliet para o 08. Juliet 08, seguindo o American 4298. Whisky Kilo Zulu, correto o cotejamento, informe POB. Stax, chame agora a torre em 1986. 050434. Papa Tango Whisky Kilo Zulu, bom dia. Livre táxi, chame para ingresso. Venha com a Índia para Recife, Índia 370. 079. Muito bom dia, 9136 da Azul para Recife. Temos aprovado já o 370, copia? Copia. Autorizado Recife 370, é o nível via Upper Whisky 58. Decola 1-0 com curva à esquerda, saída PUCA, transição Aracaju, controle Salvador, opera em 1-9-8. E o transponder é o 5472, Cotejo. Autorizado para Recife, nível 370, pela Upper Whisky 58. Decola 1-0 com curva à esquerda para interceptar saída PUCA, transição Aru. Controle 098 e o transponder 5472. Correto, quando pronto, só me pushback acionamento no 09. Chama 091, beleza. Afirmo, chame na cruzada 28. Autorizado o cruzamento, chame o controle em 1 no 9.8. Papatango é Tango Índia. Obrigado, amigão. Pronto, saudando, Papatango Eco Tango Índia. Papatango Eco Tango Índia, prossiga visual, reaforte, 1000 pés. O Eco Tango Índia. Índia, o nosso rumo de saída 315. O Eco Tango Índia autorizado proa do destino, mantendo 1000 pés ainda. O Eco Tango Índia proa do destino, mantendo 1000 pés. Controle é o vetor final para o 5217, mantenha presente proa. Negativo, tipo 5217, aguarde ainda mais uma proa para a aproximação final. Sente. Bruno 434, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 010, limite localizador. Esquerda 010, limite localizador, Bruno 434. Ip 5217, esquerda para 130, para interceptar sinal ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130, iremos reportar o 5217. 3304, dessa via para 2000 pés, QNH no 015. 304. Bruno 434, desça para 3000 pés, QNH no 015. 3000 no 015. Eco Tango Índia, suba para nível 085, troque o código transponder para 5441. 5441, ascendendo para 085. Eco 217 para reinterceptar localizador, esquerda pro 060. Esquerda 060, 5217. Estabilizado no localizador, o 5217. Tipo 5217, chame torre 198, decimal 6. 18-6, 5217. Afirmativo, autorizado final ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Informando estabilizado, 304. Bruno 434, desça para 2000 pés, curva à direita para 070, para interceptar final ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Curva à direita, 070, reportamento 13. dia, confirma estimado de pouso. Bravo Alfa, afastado 20 milhas de Salvador, não há tráfego conhecido no setor, autorizado frequência livre. Até a volta, Bravo Alfa, já. Até. Uno zero no cinco, controle ciente, o Eco Tango India. Obrigado, amigo. Quatro três quatro, direita 090 para interceptar o localizador. Direita 090, 434. 3304, chame Torre Salvador em 198 decimal 6. 86, obrigado. Pista livre, tá? 3304. Certo. Trip 5217, no solo 37, libere a direita, solo 121, de solo. Libendo direita, 219. Até já, 5217. Certo, daqui a pouco. 3304, autorizado pouso, nos 50 graus, 08, nossa. Autorizado pouso, 3304. Livrou a pista, tá ingressando taxiway Alfa. Bom dia, Trip. Prossegue táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Prossegue via Alfa, vai reportar antes da Juliette. 5217. Agora 4-3-4. 3-4, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. Torre 18-6. Gente. Agora 4-3-4, 4 milhas de frente de acesso. Bom. Bom dia, chame passando Índia Serra. Bom dia, Índia Serra. Irá manter a posição, ok? Irá manter a posição que a Infraero entrou em contato com a gente neste exato momento, informando que a sua empresa está decidindo se o senhor irá prosseguir para a remota do pátio 1 ou a remota do pátio 3. Estamos aguardando. Copiou a informação do solo? Ciente, copiou, estamos mantendo a posição enquanto aguarda a definição. Afirmativo, muito grato. Nada. Tá 3304, no solo 40, libere a direita, solo 121, decimal 9. 29, obrigado. solo, tá? 304, liberou a pista na sua escuta. Bom dia. Copiado, sendo 3304, ingresso de Juliette. Confirmando, ingresso de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 35217, prossegue seu táxi em frente até a remota 13 do Pátio 1. Em frente, remota 13 do Pátio 1, 5217. Alfa, mandando da 663. Tan 3663, bom dia para Guarulhos, temos o 340 aprovado, copia? Copia, 3663. Autorizado Guarulhos 340, via Upperisk 50. Decola 10, curva direita, saída da Euleda, Bidev, controle 198, transponde 5501 no Cotês. Confirmar a saída da El. Da Euleda, Leda, Bidev. 340 Guarulhos, transponde 50, saída da Euleda, depois Bidev. Controle 19.8 e o transponde é 5501, 3663. Correto, quando pronto, seu impulso pega acionamento, informa o gate, que encontra-se. 4663. Copiado, são 3663. 0434. Passaredo 2223, decolou os 42, chama o controle, bom dia. Controle, bom dia, 2223. Torre, Mike, é convite, eu transfere. Papá Romeu, Mike Covito, autorizado direto para uma base pela direita da pista 1-7 ou para o Pátio 4. Chame na final. Chamando na final da 1-7, Mike Covito. 0-3-2-2-3. Como transição NITSA, o controle 198, transponder, temos o 5507, cotejo. Brasília, Mido 320, decolagem da 10, curva pela esquerda, saída Momo, Itza, controle de saída 198, transponder 507, Xanel 6225. Correto, Xanel. Informe posição. Gate 1. 01, quando pronto, só me puxa back acionamento. Pronto, puxa acionamento, 6225. 304, Juliette. Meia posição 9, feedback para mim. Tan 3304, ingresse Juliette para 10. Juliette 10, obrigado. O azul 9136 pode ser passado do rebote da Tan, retaguarda, coordene com a equipe de solo. Tem livre para feedback acionamento no 09, Sami Taxi. Da Tan, iniciou o feedback em coordenação com o pessoal de solo, azul 9136. 1-2-1-19. Fala, bom dia, 1-4-3-4, livrou. Fala, 1-4-3-4. 1-4-3-4, livrou, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Patango Whisky Kilo Zulu, atingir 1.000 pés, autorizado proa direto de Cairo Lorenzo. Chame o controle em 1.9.8. Controle 19.8, após atingir 1.000 pés, autorizado em voar direto Cairo, o Whisky Kilo Zulu até o Tan. Até. Via tal 0.5, na Mário, autorizado pouso na pista 1-7, 1-9-0 graus, 0-8-9. Autorizado pouso na 1-7, Mike é convido. Mil pés. Gente, a parte de mil pés mantendo proa, após voa direto Cairo, positivo? Afirmativo autorizado, apresente direto Cairo. O Whisky Kilo Zulu, reporte se deseja outra altitude. O Whisky Kilo Zulu. De preferência, se autorizado, 2.500. Autorizado, 2500 Whisky Kilo Zulu. Certo, subindo para 2500, Approach Cairo Lorenzo. Solo Salvador, bom dia novamente, o 429899, autorização, frente da Juliette, autorização para Campinas, nível 360. 4299, copiado, autorizado, Campinas, 360, a rota será via Opzulu 16, decolagem da 10, com curva à direita, saída da Eoleda, após Leda Bridge, controle Salvador 198. E o transponder 5502, cotejo. 360 no, para Campinas, rota Upper Zulu 16, pela Upper Zulu 16, depois conforme o plano de voo. Decolagem de pista 10, primeira curva direita, abertura da El, Leda, 5502, transponder 198, controle Salvador, azul 4299. Correto, a saída após da El, Leda, Bridge, ok? Bridge. Da El, Leda, Bridge, 4299. Correto, azul. Quando pronto, são impossíveis acionamento no 08. Chama lá. Mike, é Vitor, Librano, 97. 247, estacionar frequência livre. Papa Romeu, Mike, é com Vitor. Frequência livre, grave, até a próxima. Para o táxi azul 9136, 121 a bordo, 3 horas e 20, Maceió. Azul, táxi autorizado, via Juliette Alfa até o ponto de espera 10, quando chama a torre 186. Juliette Alfa no ponto de espera 286, bom dia. Tango Índia ao controle. Gente, chamada de pouso 1200. Controle Centro, Arco Tango Índia. Chame Centro Recife em 125.45, alterno 126.85. Até. Gente, Whisky Kilo Zulu, reporte para a descida. Para a descida, palavra sucessiva. Nuno, chame controle 199, decimal 8. 198. Salvador ou Chanel?